as coisas são estranhas. E ao mesmo tempo claras, o sol raiando. E a gente aqui parado, no meio do fio falando. Estranhos os carros, mesmo que você não compreenda, o que eu falo é tarde. São tão estranhos os carros.